Cavalo, eu não sei, me parece muita brisa falar isso, mas parecia que só faltou ele falar meu nome, saca? Ele falou, Caião, você que tá aí, se inscreve, vem pra cá, o pessoal pra te ver e tal. Cavalo. Assim da Globo, Malhação.